histórias velhas, cartas sobre nós. Hoje foi o que restou. Só o tempo vai curar a dor, se não for você aqui. Lembro de nós, vai ser assim. Tudo passou, mas eu me lembro. Lembro de nós, vai ser assim. Roupas velhas, planos sem valor, como um sonho que acabou. Junto ao peito vou levar a dor, se não for você aqui, se não for te ter pra mim. Lembro de nós, vai ser assim. Tudo passou, mas eu me lembro. Lembro de nós, vai ser assim. Vai ser assim.